querendo abafar. Ai, ai, ai, ai, ai. O doutor mandou todo mundo xingar. Venho do lado de lá, minha gente chegou, chegou querendo abafar. Ai, ai, ai, ai, ai, o doutor mandou todo mundo xingar. Ai, ai, ai, ai, ai, o doutor mandou todo mundo xingar. Recordar é viver, eu ontem sonhei com você. Eu quero viver. Recordar é viver, eu ontem sonhei com você. Pra trás.